mesmo é uma flor. Deus da minha da cima, só pronto, flor de amor. Procor é uma rosa, odorismo é uma flor. Deus da minha da cima, só pronto, flor de amor. Olha o flapero, gente, olha o flapero aí. Olha o flapero, gente, para a noite de vestir. Olha o flapero, gente, olha o flapero aí. Olha o flapero, gente, para a noite de vestir. Os amigos da cima só pronto, flor de amor. Olha o flapero, gente, olha o flapero aí. Olha o flapero, gente, para a noite se vestir. Olha o flapero, gente, olha o flapero aí. Olha o flapero, gente, para a noite se vestir. A música falando no flocoro, que a cultura é flocoro, né? Nós estamos falando no flocoro agora.